Esta questão das urgências está-nos a fazer um constrangimento muito grande. Um constrangimento porque nos obriga a estar a exigir um esforço enormíssimo aos profissionais desta casa. E esse esforço não é só pelas mais horas, pelo cansaço que têm. É também pela preocupação que eles têm, porque não é fácil aquilo que eles estão a fazer. Pegarmos em pessoas e transportá-los para Coimbra, para a Guarda, para Tondela, para Viseu, é uma coisa que não tem... Em 2018 acho que isto não tem explicação. E como não tem explicação, como não há uma explicação aparente, eu tenho essa explicação. E a explicação é financeira. Neste momento esta associação, por causa disso, em 4 meses faturou menos 18.500 euros. E faturou menos 18.500 euros, que muita falta vão fazer, depois de um grande esforço que esta associação fez, que paga, neste momento, paga tudo, compra, paga à pronto. A única coisa que paga no fim do mês é os combustíveis. Tem tudo rigorosamente em dia. Neste momento, esse constrangimento... que é grande, e eu falo financeiramente e pode ser mal interpretado, mas eu não estou a falar neste falta de dinheiro, a falta de dinheiro que faz. É que esse dinheiro está a ser poupado pela ARS com os cidadãos de Oliveira do Hospital. Mas eles são transportados da Guarda para Coimbra, são transportados de Viseu para Coimbra, são transportados de outros lados para Coimbra. Portanto, esse dinheiro continua a ser gasto. Mas há um problema terrível para nós, que é aquilo que nos incomoda e bastante. É que nós temos 2018 associados, mas não lhe damos rigorosamente nada. Quando nós não podemos acompanhar pessoas de 70, 80 anos, que íamos para Coimbra, ficámos lá 2, 3 horas à espera das pessoas, e agora chegamos lá e temos que descarregar as pessoas como se descarregam animais, isto é impossível nós dizermos que somos soldados da paz. E eu, que sou soldado da paz sem farda, isto tem para mim um constrangimento enorme. Quando nós sentimos que não ajudamos as pessoas, não estamos aqui a fazer rigorosamente nada. E, efetivamente, neste concelho, o que acontece é isso. Nós não estamos a ajudar as pessoas que devemos ajudar.